शिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः स्तोत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ॐ नमो विष्णवे प्रभविष्णवे श्रीवैशम्पाय उवाच cá estamos nós outra vez para mais uma emissão do Templo Psicadélico. Hoje vamos apresentar um set de Lucid Picnic ao vivo, gravado em 2010 no Boom Festival. Vamos já de seguida começar a ouvir. Espero que curtam. Até já. I like the man moving the same way. Oh, oh, oh. Thank you. mansão. A lata man moving the sideway. Thank you. circuit is activated. Yeah. You are listening to Boom Radio. öldürürler. Sormazsan öldür. Öldür. You are listening to Boom Radio. Thank you.

Thank you. are listening to Boom Radio. Thank you. saw the photograph. E estamos a terminar esta emissão do Tempo Psicadélico. Foram os Lucid Picnic ao vivo no Volume em 2010. Para a semana cá estaremos com a segunda parte deste mesmo set. E resta-me despedir. Até segunda pela mesma hora. Tchau. Shuklam Bharatam Vishnum Shashi Varnam Chaturbhujam Prasannavadanam Jayet Sarva Vighnopashantaye Vyasam Vasishtha Naptaram Shakteh Potramatam